andrecedesmoral.com.br. Vem, vem, vem nesse piseiro. Eric Lange, chora na pegada, meu bebê, doutor, vem pelada, essa é pra tu. Vem, pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar bom. Tá chegando a galera, eu já liguei o som. A cerveja tão gelada, as verdinhas tão no grau. No sítio do vaqueiro, ninguém vai se amar. É cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni rebolando o gavetão. É cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni rebolando e vem. Foi no sítio do vaqueiro, tá, tá todo mundo louco, tá todo mundo bem. Foi no sítio do vaqueiro, tá todo mundo louco, tá todo mundo. Foi no sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido, tá todo mundo bem. Foi no sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido, tá todo mundo bem. Cerveja tão gelada, as verdinhas tão no grau. No sítio do vaqueiro, ninguém mais é. E é cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni rebolando o rabetão. É cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni rebolando o rabetão. Foi no sítio do vaqueiro. Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem. Foi no sítio do vaqueiro. Todo mundo louco, tá todo mundo. Oi, no sítio, sítio, no sítio do vaqueiro. Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebo no sítio. Oi, no sítio do vaqueiro. Tá todo mundo louco, já falei. Tá todo mundo bebo.